Deus lhe deu. O Éden é um belo paraíso, mas o casal pouco tempo ali viveu. O inimigo zoa a serpente, esta a Eva foi tentar. Eva comeu do fruto proibido, e Adão também achou por bem provar. Onde estás, Adão, que não respondes a voz de Deus? Sou pelo jardim, Senhor, comi do fruto proibido. Ouvi tua voz, mas escondido estou aqui. Assim que o pecado entrou no mundo, por intermédio de Adão, também por intermédio de Jesus, foi que no mundo entrou a salvação. Não foi muito fácil, custou sangue, custou agonia e grande dor, custou a vida de Jesus. Eis aí uma prova de amor. Onde estás, você que não responde ao glorioso chamado de Jesus? Ó, vinde a mim, cansado e oprimido, o seu perdão eu já ganhei sobre a cruz.